Romeu, Sierra Papagio Juliette, para interceptar o localizador, cruza direita para o 055, correção 060, reporta estabilizado e decisão autorizada até 3 mil pés. Direita 060, reporta estabilizado no localizador, descendo para 3 mil pés, Sierra Papagio Juliette. Controle do Salvador, boa tarde. Informação 3.5 acione identificação, chegada à MAN autorizada, desça até o nível de voo 050, altímetro na 05. Barra Papai Juliette, complete com curva direita para o 070. 070, Serra Papai Juliette. Batera 2000, reporte estabilizado, Serra Papai Juliette, altímetro na 05. 15, Serra 2000, reporte estabilizado, Serra Papai Juliette. Romeu, Serra Papai Juliette, informa o tráfego próximo à posição Duna, um helicóptero mantendo 500 pés da GL não irá interferir nessa aproximação. Seu paciente, tráfego, Serra Papai Juliette, obrigado. Tarde da 3805, posição 05, autorização para Guarulhos. Para 3805, autorizado Guarulhos, nível 280, via Perzulon 10. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da EL, lê da transição Motiva, controle Salvador 120, décima 80, transponder 5515. Está com 240 nós de ground em redução. O oceanamento é 320. Sente reduzindo, né? 320. Vai atingir 050. Volta para 3 mil pés, sem restrições, né? 320, sem restrição de altitude. 3 mil canceladas as restrições, né? 320. Prova direita. 205 reais, em puxa. Chama lá. 255, confirme estabilizado. Estabilizado. Completa o final do procedimento, sanitor Renono 8, decimal 95. 295, até breve. Terra Papai Juliette, reduza para 1.80 nós, vai seguir tráfego na aproximação, Boeing 738, com 160 nós de ground em redução a 5 milhas e meia à sua frente. Sim, está certo o tráfego, reduzindo, já interceptou o localizador, Terra Papai Juliette. Gente, aguarde transferência das comunicações. Aguarde transferência, Serra Papai Juliette. Serra Papai Juliette, reduza para aproximação. Possível, reduzindo, Serra Papai Juliette. Controle Azul 27788, solicita se possível da presente a proa Paulo Afonso. Azul 2788, devido a tráfego em aproximação pela chegada Bonf, mantenha a proa de código, aguarde para voar direto Paulo Afonso. Certo, está aguardando, 2788 da Azul. Serra Papai Juliette? Diga. Só para informação, devido ao tráfego na frente, a nossa intenção já era pousar na 17, ok? Gente. Serra Papai Juliette, Duna, completa final do procedimento, chame Torre Salvador, Nano 8, decimal 95. Ok, você matou agora 2.5, muito obrigado, na volta. CNMA 320, desce para 2010, QNH 10, 15, autorizado final do procedimento, LS, X-Ray, pista 10, chame estabilizado. 2 ao pé, 1015, autorizado, LS, X-Ray, reporte estabilizado, Oceanair 6320. Salvador, muito boa tarde, Papai Romeu, Serra Papai Juliette. Serra Papai Juliette, boa tarde, ajuste 1015, prossiga. Aqui, você está de 615, na final da 10, a intenção é pouso na 17, se possível. Presidente, reporte para mudança de regras. Tráfego precede agora para pouso na 10, Boeing da Gol, curta final. Sim, está visão com o Gol, já está 97, modifico, base pela direita 97, reporte na final com trem checado, Serra Papai Juliette. Ok, está livre então, base pela esquerda 97, reportará baixar o trabalho na final 97, Serra Papai Juliette. Já sabe o local de estacionamento? Afirma, é o mate 5. Gente. Como tráfego próximo à duna, um helicóptero mantendo 510 AGL não irá interferir nessa aproximação. 7.320. Missioné 9007, após pelo de separar 2.000 pés, canhada UNA 095, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray funciona 0, chame estabilizado. Ok, após pelo 2.000 pés, 0.095, autorizado a X-Ray, 9007. Luna 255, Solos 39, direita 219. Direita 219, 255. O Salvador, Gomo 255, boa tarde. Luna 255, está autorizado via Alfa, posição Juliette, posição 02. Alfa, Juliette, posição 02? Chané 6315, reduz essa velocidade indicada para 220 nós. Vai seguir como número 3 na aproximação. Chané 6315, copiou o controle. 6315, desça até 4.000 pés, QNH na 095, desconsidere restrição de altitude em toque. 4.000, desconsiderando na 095, na 315. Normativo. 4.005, autorizado a iniciar, puxa, chame táxi. Chama táxi. 1.255, chame antes da taxa Juliette. Repórter 2.7, 255. ILS 6320. Chané 6320, marcador externo, completa a final do procedimento, chame torre 198, decimal 95. 295, 6320. Zero, decola da pista no zero, primeira curva direita, saída da EL, Leda, IDEV, controle Salvador 120, decimal 80, transponder 5531. 0195, autorizado, pouso 1-0, 6320. Passeio 2230, remoto 1-2, pushback autorizado, chame táxi. Chamar a táxi. Autorizado, Porto Seguro 280, decolador 1-0, primeira curva direita, saída da Euleda, controle 1208, transporte 5531. 3805, mantenha a posição, aguardando o push. Mantenha a posição aguardando 3280. Plano 255, Juliette, portão 2 autorizado. Juliette, portão 2255. Azul 9035, Dael, Leda e Dev a saída. Dael, Leda e Dev. O azul 9035. Bidev, Bravo Índia, Delta Eco Vitor. Bidev, Bravo Índia, Delta Eco Vitor. Azul 9035, correto, chame push. Agora é push. Frequência nível estacionar. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Como tráfego próximo a duna no helicóptero, mantendo 506, não irá interferir nessa aproximação. 7907. Santana 63 no 5, descer para 3.000 pés, QNH 105. 3.000 no 05, no 5. Chané 9007, completa o final do procedimento, chame Torre Salvador, mano 8, decimal 95. 1895, Chané 9007. Chané 6315, autorizado a final do procedimento ILS Rei Pista no 0, desce para 2.000 pés, QNH 1 no 0 no 5, reporte estabilizado. 2.000, reporte estabilizado, 6315. Chané 3.5 informa o tráfego próximo à zona, o helicóptero mantendo 510, não irá interferir nessa aproximação. Passeira 1030, taxa autorizada via parte principal, taxa de IN, já falta espera da 10, chame torre 118, decimal 95, ajuste chame 10, 105. Só a IN, já pode espera 1895. Chané 9007, avistado, ajuste no 0 no 5, pouso autorizado pista no 0, 1 7 0 graus, 089. Ele pouso na 1 0, 9 0 07. Passando no 2 2 0. 1 9 6 4, acione identificação, chegada à área autorizada, desça a via chegada para o nível de voo 050, altímetro no 0 no 5. Chegada agora autorizada, via chegada para o 050, altímetro no 0 no 5, bom 9 6 4. Juliette, portão 612. Juliette, portão 612, 6320. Seu passareiro 2230, tá pronto, ponto de espera da 10, sentido do tráfego nacional. Após a Airbus da Avianca, autorizada a manter, pistola 0, o passareiro 2230. Após a Airbus da Avianca, ali mantém, 2230. Ajuste de altímetro no 0 no 5. E até a ponte dela, 2950 no 0 no 3, 8, 0. Tony copiou, Gol 9 metros. Sente, Gol 9 metros. Se possível, mantenha a velocidade para o sequenciamento. Mantenha a velocidade, 9 metros. Autorizado, pistola 0, vento 180 graus, 08 nós. Teve decolagem, 2230, tá iniciando. Alfa GDS, portão 05. Alfa GDS, confirma o portão. Portão 05. 05, obrigado. Solo. O azul 9035, gate 3, pushback e acionamento. Azul 9035, autorizado, portão 3, chama o carro. Autorizado, chama o carro. Metro dele de pouso, velho baixa casa. Santos 3805, tá no ponto 0, 0, 0, 0. Ciente, TAM 3805. Tráfego da Avianca final, após olhar e manter. Após a aeronave na porta final, ali mantém 3805. Passarei 2230 aos 49208 no voo. 208, obrigado. Olha o passareiro 2230. Passareiro 2230, contato radar na decolagem. Suba via chegada para o nível de voo 180. Pessoal, suba via saída. Via saída para 180, 2230. Salvador Pronto, chamado Santos, depois de Alvino, Guanau, Sanete, over Apple, Santos, Ponto para Rai. É Portugal, 021 Alpha. Clock identification, clear e bom arrival, descend until 4,000 feet, altimeter 015. Prossiga. É autorizado o controle, vai seguir pela paralela para o próximo aeroporto, depois pede cruzamento para prosseguir para a Serra Independente, só ciente do horário da ativação da área, Mike Juliette Romeu. Gente, Mike Juliette Romeu, cheque seu transponder, não recebo o modo alfa, e informo que em mais cerca de 7 minutos teremos uma aeronave para aproximação. Depois cruza para seguir para Serra Independente, é o Mike Juliette Romeu. Gente, Mike Juliette Romeu, apenas segue seu transponder, não recebo modo alfa. Sinal de tudo que mantém, Mike Juliette Romeu. Na 3805, decolagem autorizada, pista 190, vento 189, 0 graus, 089. Esse ano 190, está 3805. Ou 2008 aguarde. Tá por aí, Mari? 2008. Está a 61 milhas sudoeste de Salvador. Mantenha o nível de voo no 30, vou ir para a posição Mari para interceptar a chegada Mari. Altímetro no 05, reporte pronto para descida. Agora pronto, 2008. Oi, 0195, ajuste o último 0195. 0195, Índia, ponto espera, torre 1895, azul 9035. Sou 2008. Sou 2008, desça para o nível 060. 060, 2008. 050. Controle Salvador, TAM 3805, decola. 3805, contato radar, suba para o nível 280. 280, possibilidade de voar Leda? Pesado Leda. Voar Leda, TAM 3805, já. Move64, autorizado a final do procedimento, desça para 2.000 pés, o ajuste no 095, informe estabilizado. Autorizado o final do procedimento, 2.000 pés, no 095, chamar estabilizado, voo 964. Trulho, 2230. Prossiga a parceria do 2230. Por gentileza, assim que possível, aproa de Vitória da Conquista. Ainda aproa de Elef, aguarde a coordenação, 2230. Sim, está ciente do tráfego da nossa posição de 11 horas. Corre. Salvador, boa tarde, Azul 9035. Azul 9035, boa. Autorizado a alinhar e decolar, custa 10180 graus, 0629. Autorizado a alinhar e decolar o Azul 9035. Meu Mike Juliette, o meu controle. Que Juliette Romeu, controle. Mike Juliette Romeu. Confirme sua posição. Mike Juliette Romeu, Mike Juliette Romeu, dentro de mais 5 minutos será ativada a área marrom. Parede 2230, solicitação do centro, mantenha a proa de alerta. Proa de alerta, 2230, obrigado. Salvador, vamos 256. Pro 256, São Gonçalo da Morante, tripulação está de volta. Abandonando o paralelo, comprou do farol da barra, o Mike Juliette Romeu, já possui contato com o radar, controle. Confirme sua proa, farol da barra? Farol da barra, Mike Juliette Romeu, farol de Sapuã, o Mike Juliette Romeu. Então, prossegue para pouso? Intenção de cruzamento no aeródromo até o limite do horário, e autorizado já no limite do horário, seguir para a Serra Índia, Eco-Índia, no... praticamente no limite do setor de proibição de voo. Controle 2080. 2080, uma boa tarde. Pelo, pela torre. Preferencialmente pela torre, o Mike Juliette Romeu, né? Até a proa do farol de Itapuã e chame a torre Salvador, frequência 11895. A proa do farol de Itapuã dá presente, chama 11895, Mike Juliette Romeu. Controle, boa tarde, 9035 da Azul, decola. 120.8.5564. Autorizado 3.7.0, São Gonçalo, perdoou 1.0.1.0, decola, curva esquerda, Bucas de Pado, 2.0.8, controle 5.564, transição, agregou 1.2.5. Carregamento correto, controle. Thank you. do procedimento, o número 2 na aproximação, desça para 2.000 pés com ajuste no 095. 2.015, é o número 2, 2008. Salvador, muito boa tarde, Alfa Romeo Juliette, Alfa Juliette, aciona identificação, chegada Mari, desça para o nível 050. Mari 050. Avisa a Duna, está presente, o 2008? Prezado Duna, gol 2008. Duna, 2008, graças. Salvador, boa tarde, Azul 9037, chamação November 310, Maceió. Azul 9037, autorizado Maceió 310, decola na pista 10, curva esquerda, Puca, Aracaju, faz Aracaju direto. 120, decimal 8, 5565. Autorizado Maceió, nível 310, decola na cabeceira 10, primeira curva esquerda, 6 da Puca, Aracaju, e depois direto a destino. 1208, controle, 5565, transponder, azul 4, azul 9037. Procedimento correto, pronto, azul 9037. Mal 95. 9937, de aposto. Salvador, boa tarde, igual 964. Ou na 964, chame sobre externo, mas já travado. Trabalho 3805, chama agora Recife na frequência 1251 e alterna 133 decimal 95. Tenente Santana 3805, uma boa tarde. Meu cruzamento autorizado. Cruza o final do ano 7, mantenha a linha do litoral, aguardando para cruzar o eixo para 1-0. Cruzará o ano 7, manterá a linha do litoral, aguardando a autorização para cruzamento da 1-7, Mike Filete Romeu. Aguardando para cruzar 1-0, Mike Filete Romeu. Autorizada a cruzada presente 1-7, 1-0, confirme para o Mike Filete Romeu. Mike Filete Romeu, está presente, autorizado 1-7, aguarde para 1-0. Exatamente, vai cruzar 1-7 e vai aguardar no setor sul para 1-0, Mike Filete Romeu. O 964, pouso autorizado pista 1-0, vento 2-1-0 graus, 079. Pouso autorizado, pista 1-0, voo 964. Salvador, boa tarde, gol 1164, pista 90. Tarde, gol 1164, estaciona a identificação, desça para o nível 060 na chegada Mari. Estacionou 060, chegada Mari, 1164. Firma e reduz a velocidade para 250 nós, gol 1164, o número 4 na aproximação. 250 reduzindo, gol 1164. Passarido 2230, chame agora o centro Recife, frequência 1288 e alternado 1260. 288. 1288260. Confirme para controle? Como Salvador, boa tarde, agora o Pedro. Confirme o trofe? É o Rádio da está no Rádio da Sim, te informe, término. Do 9035, chame Recife agora, frequência 1251, alternado no 33, decimal 95. Agora com Recife 1251, alterno 3395 azul, 9035, obrigado, boa tarde. Bom. 021 Alpha, through localizer, sunny left in head 130, we pass on localizer. Left heading 130 degrees, and clear for intercept localizer, Portugal 021 Alpha. Salvador, boa tarde, azul 41, 16, 190. Escuto azul, voo 2008, completa final do procedimento e chame a torre Salvador 118, decimal 95. 1895, boa. Azul 41, 16, boa tarde, acione identificação, reduz a velocidade para 250 nós, desça via chegada Mari para o nível 080. 2850 e Mari 080. 4-1-1-1-1 Posto Brasileiro 2022, mantenha 500 pés sobre o terreno, condições visuais, o ajuste no 095. Informe quantas milhas está para Salvador? Mantenha a escuta da frequência de coordenação 123 decimal 45, o Exército Brasileiro 2022, informe ingressando na CTR de Salvador. Portugal 021 Alpha, complete the final alert contact tower 118.95. Complete the alert and tower 118.95, Portugal 021 Alpha. Voo no 885, acendo identificação, desça para o nível 090 na chegada Bombe. Mike Juliette Romeu, controle. Através da Enrimar, comprou de Serra Índia com Índia, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, para evitar a área marrom, curve a direita na Pro Norte. Curvando a direita, Pro Norte, Mike Juliette Romeu. 021 Alpha. Romeu Juliette Alpha Juliette, foi dona da presente, deixa para 2000 pés, está autorizada a final do ILS, informe estabilizado. Duna, informará estabilizado. Ajuste em Salvador, 1015, Juliette Alfa Juliette. 1015. Mike Juliette, o meu controle. O aeródromo Serra Índia com Índia fica dentro da área marrom, só não está autorizado para seguir para lá, confirma a intenção. Não autorizado, Mike Filete Romeu, vai para Grupo Zulu, a rodovia abaixo, Mike Filete Romeu. Confirma a Pro Ideal para o destino, Mike Filete Romeu. Pro Ideal para o destino seria Pro 300, por apenas 2 minutos, Mike Filete Romeu livrando a área. 33 degrees, 059. Clear to land runway 10, Portugal 021 Alpha. Da ativação da área, Mike Juliette Romeu. Sente, Mike Juliette Romeu. Azul 41, devido à restrição, não vai conseguir a restrição em mais. Número 9? Azul, 41-16. 41-16, prossiga a descida para o nível 080 via chegada Mari. Afirmo, devido à redução de velocidade, vai passar acima de 140 em Mari, ok? Livre. Guarda está estacionando o portão 10. Aguarde mais um instante. Portão 10, 964. Afirmativo, gol azul 9037 na escuta. 9037, prossiga. Mantenha a posição, ok? Agora só mais um instante pro posto, a aeronave vai passar a retaguarda. Mantenha então a posição, azul 9037. Nada pra chamar pra acionamento após o tempo da aeronave, mais que daqui. Ele é um pista de aeromodelismo da Avon, mais que daqui. Ok, Mike, já se arrumeu, copiado. Azul 9037, a aeronave já passou na retaguarda. Coordenando com a equipe de solo, informa ainda o 737 Gol que vai estacionar no portão 8. Informa a equipe de solo, vai ficar atento. Livre pushback acionamento, azul 9037, vai ficar atento com o Gol. 095. Direto Duna 3000, o 1000 e? 015. P15, gol 1-1-4. 141-16, desça até 4.000 pés com ajuste no 0-1-5. 4.000-0-1-5. 4-1-1-6. Décimo 1, Portugal. 021-alpha. Grande, boa tarde, Portugal. 021 Alpha with you. Turning Alpha. Outra informação aí pro 1164. Quanto é que tá o jogo aí da Argentina? The Portugal 021 Alpha, continue attacks until before Juliet, hold before Juliet. Continue attacks until the test will check before Juliet, the Portugal 021 Alpha. Controle Exército 2022. Exército 2022 está agora a 7 milhas da posição Interlagos. A nave do Exército envolvida com a Operação Copa do Mundo tem a intenção de cruzar o aeródromo para o setor sul e pousar no quartel do Exército no bairro Pituba. Exército 2022 mantenha 500 pés sobre o terreno, informe na praia de Buraquinho. Matéria 510, formará o buraquinho Exército 2022. Primeiro. 3, prossiga. Atingiu 90, restrito com 8. Ou no 885, desça até o nível 050. Redução de velocidade para 210 nós. Começa 210 com 835. 30, alterna Natal, para o autorizado até o ponto de espera via Índia, 1015 o ajuste, a torre 118-95. Livre táxi via Índia, torre 18-95, azul 9037. Gente do terno AP0. Área marrom é proibição de voo de helicóptero. Informe Romeu Juliette Alfa Juliette, está passando Duna, completa a final do procedimento, e Xemetoi Salvador, 118.95. 118.95, estabilizado, Juliette Alfa Juliette. Voo 1164, desça para 2000 pés, está autorizado a final do procedimento, informe estabilizado e inicie redução de para a aproximação. A redução descendo para 2015, autorizado o procedimento, em portal estabilizado. Voo 1164. Controle ao Papa Tango Quilos Zulu Romeu. Papango Quilos Zulu Romeu, prossiga. Para Mari, cruzando 200. Uno 885, estação de decoração para sequenciamento, mantenha a presença PRO após a posição pelo, limitado pelo localizador. Sim, após pelo, mantenha PRO, limite ao lock, com 885. Azul 41, 16, desça para 2000 pés, está autorizado a final do procedimento, informe estabilizado. 2000, informará estabilizado o estado 16. Papango, Kilo, Zulu, Romeu, acione identificação, desça até o nível 060 na chegada Mari, reduza a velocidade para 2209. Confirme para o Kilo, Zulu, Romeu. Kilo Zulu Romeu, acione identificação, desça para o nível 060, via chegada Mari, reduza a velocidade para 2209. Descendo 060, reduzindo 220, o Kilo Zulu Romeu. Indique aqui. Controle, exército brasileiro 2022. Liga. É, conforme a norma, a aeronave está envolvida na operação da Copa do Mundo, descendo para a área do Rio de Janeiro. Confirma não autorização dessa aeronave pousar em Salvador? Exército Brasileiro 2022, recebemos uma lista do Condabra e não consta a sua matrícula. A sua aeronave não está autorizada a ingressar na área marrom. Positivo, essa aeronave, ela solicita perguntar aí para o coordenador, essa aeronave não está no PGO de Salvador, ela estava no PGO de Recife, está descendo para a área do Rio de Janeiro no momento, é o 2022. Aqui é o Exército Brasileiro 2022. Foi para a rotatória pro ideal 290 e mantém a posição, o Exército Brasileiro 2022. Irá na pro 290, Exército 2022. Papango Whisky, Oscar, uniforme, prossiga. Tem o nome 510, Whisky, Oscar, uniforme, ajuste no 095, informe em Paris para ingressar no corredor Interlagos. Voo 1164, chame a torre Salvador, 11895. 1895, boa. Tem alguém que chamou? Azul 9037, ponto de espera. Azul 9037, quanto tempo de espera? Tango Kilo Zulu Romeu, decoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 015, seu limite ao localizador. Esquerda 015, limitado do lado, o Kilo Zulu Romeu. Pouso no quartel do Exército na Pituba e não tem condição de prosseguir sem pouso nessa área. É o 3 livre táxi, chame para o ingresso na faixa aí para baixo. Meu litoral sul, Copa 03. Você confirma para o litoral sul? Sim. 2022. Papango Kilo Zulu Romeu, desça até 4000 pés com ajuste no 015. 4000 Kilo Zulu Romeu. É Estela Mar, gente. É Estela Mar de retorno? Eu vou acompanhar o ônibus das delegações até o estádio. Ah, gente. Tá bom, meu Juliette, Alfa Juliette, falou 17, falou 121, decimal 9. 1219. Voo 1164, pouso autorizado pista 10, vento 160 graus, 069. Aí no pouso, voo 1164. Está estabilizado, azul 41, 16. 241, 16, completa final, Chametou e Salvador, 118, decimal 95. 295, obrigado. Ou 1885 para o localizador, curva esquerda, proa 160, está autorizado a final do ILS, informe estabilizado. 160 para o norte, gol 185. Para 2000 pés, gol 1885. Sucesso Brasileiro 2022, tem condições de manter um voo parado na posição? É, no parado, pelo piso, não dá, mas eu posso ficar circulando em volta à posição rotatória, 2022. Posição rotatória circulando o Exército Brasileiro 2022 com curva pela direita. Curva direita, na posição rotatória, 2022. Papatango Filo Zulu Romeu para o localizador, curva direita para o A050, informe estabilizado, desce até 3.000 pés. Direita 050 para 3.000 pés, o Filo Zulu Romeu. Estabilizou com 885. Ou 1885, completa final do procedimento, Chametou em Salvador, 118, decimal 95. 1895, Azul 41, 16, pouso autorizado por Soma 0, vento 190 graus, 079. Livre pouso, passa 16. Previsão para 9037, por isso. Azul 9037, mantém o ponto de espera devido ao sequenciamento das aeronaves, resumidamente sequenciado de 55 milhas para pouso 190. Assim que estiver um estimado ou um espaço maior, eu já autorizo a decolagem. Torre, muito boa tarde, com 885 estabilizado, X-ray, pista 190. Bom, no 885, número 2 na aproximação, agora de pista livre. Guardando com 885. Filo Zulu Romeu, completa a final do procedimento e aguarda a transferência de comunicações. Ainda mantém a 3.000 pés. Mantendo 3.000, Cruzeiro Romeu. Tráfego abaixo do aeronave, mantendo 1.500 pés com deslocamento nordeste a um tráfego de pequeno porte. Exército Brasileiro 2022, chame na frequência 119, decimal 8. 119, decimal 8, grato. Salvador, Papá Romeu Alfa, Vitor X-Ray, vai passar o 210 para o 150, com informação 90. Papá Romeu Alfa, Vitor X-Ray, acione identificação via chegada Mari, desça para o nível 050. Identificou via Mari 050, Alfa Vitor X-Ray. 50, AP Zulu no norte, decola da pista 10, curva à esquerda, como transição frote. 120, decimal 8, 5004. Para Fortaleza, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Momo Frote, aerovia AP Zulu 19. Controle 120.8, transponder 5004, Oxané 9309. 309, correto, chame pronto, puxa, senhor. Mandar, obrigado. Solo Azul, 41 no meio, virou no seu escudo. 41 no meio, portão Coelho. Ingresso Juliette, irei confirmar a posição no pátio. Ok, Juliette aguardando posição, Azul, 41 no meio. Solo, boa tarde, Alpapa Tango Alfa, Tango Alfa, para autorização. Tosca Tango Alfa, só um instante. Ok. O Romeu, vá para o pátio 5, próxima pista no 7, confirme se pousa na pista no 0 ou pista no 7. Solicita se possível a 1-7, pode prosseguir da presente, condições visuais. Ciente, após o marcador externo, gira a base pela direita, pista 1-7, 1.000 pés. Capa após o externo, base pela direita, da 17 mil pés, desde o Romeu. Kilo Zulu, Romeu, informação de tráfego na curta da 1-7, fazendo sobrevoo setor nordeste, 500 pés, helicóptero da Exército Brasileiro. Ciente, apertará na base, a 10, desde o Romeu. Tango Alfa, confirma o estacionamento e a pista que pretende decolar? Pretende dar 1-7, não está pronto o estacionamento ainda, aguardando o copo. Então no 7, gente, estacionamento 4-5? Afirma, era 8-7. Só um instantinho. A radial ideal de saída para o Oscar Tango Alfa seria qual? 240. Gente. Gol 1-8-5, solo 2-2, libera a direita, solo 1-2-1, decimal 9-0. 2-1-9. Salve, Salvador, boa tarde, gol 1-8-5, levando o escuro. Continue, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, gol 1-8-5. Ideal descida. Agora na cor de mar e já está no ideal, Oxané 6326. Para o nível 050, Oxané 6326. 050, 6326. Está na base da 1-7, tudo de novo. Só um instantinho. Temos o nome, base curta, pista 1-7, pela direita, chame na final. Salvador, Papatango, Juliette, estamos do voo, está com a informação, novembro. Tango, Juliette, Tango, Zulu, boa tarde, aciona identificação, chegada bombe, chame no ideal descida. O Juliette, Tango, Zulu, precisa manter o nível 080 por enquanto, está mantendo o mantenimento. Está livre. Nível 080, Juliette, Tango, Zulu. 164, portão 9. Confirma, exato? Azul 037, 4-2-4, chega para o controlador 1-208. 208, 9037. Programa Tatório, Whisky, Oscar e Fox. Alfa aguardando aí. 1-0-9-5, informe e estabilizado. E autorizado o ILS, 2.000 pés, 1-0-1-5, Alfa Victor X. Alfa Honor, com 2.5, pushback, acionamento, portão 2. Autorizado, chame táxi. Autorizado, push, com 2.5. Oscar Tango Alfa, cópia. Prata. Divinópolis 220, direto conforme plano, decola da 1-7, direita, decola no perfil da Arbor, controle 120, decimal 8, aciona 5575. Quanto velocidade para 250 nós? 080, 250 nós, pode aproveitar? Tem a via chegada, Oscar, gol 1-9-6-6. Ok, 259, via chegada. Azul 9037, controle? 9037, para chegar. Está em contato com o radar cruzando 050, suba para o nível 310, via saída PUCA. 310, via PUCA, 9037. Corre, chame o cruzamento efetuado. Agora, cruzamento efetuado. Torre, boa tarde, Papatango Alfa, Tango Alfa, no 4-5 para o acionamento. 7895. 7895, grato, isso acho que é bom. Whisky, Oscar Uniforme, final 17, autorizada, aguarde autorização. Final 17, Whisky, Oscar Uniforme. Ela tá 1 quilo Zulu, Romeu. Libere na linha, faça 180 e aguarde. Confira, liberar na Lima, vamos fazer 180. Libere na Lima, faça 180 na Lima e mantenha a posição. Sim, ótimo. Exército 22, livrou, tá na vertical da torre. O Kilo Zulu Romeu reautorizado, ingresso na Lima, Mike, Quebec, chame na Quebec. Lima, Mike, Quebec, cruzou. Direito brasileiro, cruzou o campo, cruzou o eixo da 97, mantendo a escuta da torre. Direito brasileiro, só para informação sobre Salamares, Alfa Serra 35, 500 pés. Centro visual com aeronave na linha do litoral. Copa 013, informação de tráfego, tráfego sentido contrário, 500 pés, helicóptero da... Exército Brasileiro prosseguindo pro Alapituba. Ah, ok, que o Copa 03. Prossiga. Tá bom, mas é a tom da televisionamento, chame SAC. Exército Brasileiro 22, chame cruzamento efetuado. Ela dá um escopo uniforme, pouso para o sistema 7, vindo no 90 graus, 089. Ele pousa o escopo uniforme. O exército 22 livrou, está jogando na posição farol. Confirme se já cruzou o Alfa Serra 35, o exército 22. Ok, já cruzou o exército 2022. O exército 22 está no controle, se apertou no 2080. Confira a patrulha. Patrulha 04, impressionamento, chama para decolagem. Estou em Salvador, o Kilo Zulu Romeu está na Quebec. Eu estou fazendo o grande Mateo. Sim. 8 oficial, companhia taxiano, portão 2. 8 oficial, portão 2. Boa tarde, prossiga. Está no agada Aero Star para acionamento início de taxa. Observa a via. Livre acionamento, fica tão alto, chame táxi. Olá, pessoal. 6326, dá presente autorizado Duna para a final do ILS, desça para 2000 pés com ajuste no 095, informe estabilizado. Dá presente Duna, descendo para 2000 pés, informe estabilizado. Portão forte, a presença do 219. Para 3000 pés, o ajuste no 015, autorizado Duna da presente. 3000 com 1500, presente Duna, voa no 966. Aero está, para o táxi. Acho que eu tenho alvo, mantenha a posição. Tá bom. Padrão Whisky Oscar Uniforme, solo 31, libera direita na papá, frequência livre estacionar. Tranquilo Zulu Romeu, autorizado cruzamento, pistão 735, prossegue via papá, frequência livre ao estacionar. Autorizado cruzamento via papá, o Lima Sérgio, o Zulu Romeu. Salvador, o patrulha 04, tá pronto, o patrulha 04, 31, 80 graus.